2 clear text into Levin Gate 06 or Portugal 022 QNH 09er. 09 QNH, taxi till Levin Gate 06. 3662, autorizado ingresso, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, só 3662. Dino 0 no solo 03, livre direito, ano 211. Autorizado Alfa, chama ingresso da Cristina Juliette. Alfa, chamar a Juliette. Portugal 02, Portugal 06, 06. Portugal 02, clear taxi by main apron and in at the holding point runway 10, QNH 1019er at holding point runway 10, contact tower frequency 118.95 or Portugal 022, have a good flight. Main apron, India, holding point runway 10. When there, 118.95 for tower, the QNH 1019er at all. Welcome sir, it's 118.95. 118.95. Mission number 310, observando o Alfa 330 da Portugal. Tem livre ingresso de Juliette para o portão 05. Charlie, muito boa noite, Sol 022. Boa noite, Portugal 022, maintain position and wait. All position, Portugal 022. Go 1096, clear to land, you are 910, wind 100 degrees, 08 knots. Okay, clear to land, runway 10, go 1096. Portugal 022, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 022. Ground 1096, over on that to 10, turn your right, and contact the ground 121.1. 121, bye-bye. Bravo Ground 0973, good evening, we have information, we're back. 1973, good evening, Quebec is correct. So Sierra Bravo Golf Lima, halfway level 36, you're already approved. Stand by for a copy, please prepare dial departure, then Lida and Iromi position. Okay, dial Lida, Iromi position, 360, whenever you're ready, we're ready to copy. Where is it? Up other ground, go 096, relay Nikita, taxi, Foxtrot. 096, good taxi via Alpha and Juliet to stand 09. Alpha Juliet 09, 1096. Go 1973, you appear to Sierra Bravo Golf Lima via Upper November 857 until Mosu. Flight level 360, after the takeoff runway 10, right turn on dial departure. After dial, fly direct to Lida position, Lima Echo Delta Alpha position. After Lida, you fly direct to Iruma position, India Romeo Uniform Mike India position. Frequency of the departure 119.35, squawk 5065, go 1973, read that. Okay, go 1973, clear to Galeon, flight level 360, via open November 857, dial departure, lead that, I will be positioned, depart runway 10, right turn, 1935, departure frequency 5065, squawk, go 1973, stand 4. 5065, your read back is correct, go 1973. On 1004, call me ready for push and slide set. We'll call go 1973. Del 022, airborne at 12, contact approach 119.35. Approach 119.35, Del 022, obrigado, boa noite. ground, go 1973, stand 4, request pushback at 5. Mission start approved on gate 4, 1973, call me ready for taxi. You call for taxi, go 1973. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Azul 2781, Centro da Quebec 143, pronto para a Costa. Azul 2781 autorizada para Sierra Dava, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 160. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119.35, transponder 5021, Azul 2781. Autorizado 160 para Serra Brava Quebec Victor, via rota do plano, decola da 10, curva direita para precisar, bora nessa. 1935 controle com 5021 no transponder. Chamaremos para o push de acionamento Azul 2781. Correto, Azul 2781 no centro. Salvador, chega 63, 10, informação Quebec, gate número 5, autorização Recife. Push na 6310, boa noite Quebec, confere Recife, tem 350 já aprovado, pronto para cópia. 350, pronto para cópia, na 6310. Push na 6310, autorizado para Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Apro Zulu 17, até Porto, após direto, nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1, correção, controle 119.35, 119.35, transponder 5070, Xenemia 310. Autorizado o Recife, nível 350, apesulou 17, outro do ICP, decolada 10, com curva esquerda, saída Puca, em São Caju, 119.35, centro de Salvador, decolada 5070, Xenemia 310. Protegimento correto, Xenemia 310. Portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar. Ground go 1973, request taxi 150 souls on board, 3 hours and 40 minutes. Guarulhos. Via India and Alpha, holding point from the 10, QNH1019er. At holding point from the 10, contact tower frequency 108.95. 1973, have a good flight. Indian Alpha, short of 10, 1019er, 1895, go 1973, hello, boa noite. Fortaleza 358, boa noite, pronto, cópia, nível 390, Fortaleza. Boa noite, 38858370, tem aprovado Fortaleza, informação em curso Quebec. Copio 37, gostaria de recordar o 39. Copio 37, está 3850. 38858, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Sulu, via Upper Zulu 19 até Bangu, após direto a Buco, após direto Fortaleza. Nível de voo 370, decola pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 119-35, transponder 5073, tá 3858. Autorizado Fortaleza via Apêndulo 19 até Bangu e depois direto a Buco. Autorizado nível 370, primeira curva esquerda, descendo a Momo, transição Frutti, 1935, controle 5073, transponder. Procedimento correto, tá 3858, portão 2, chame pronto para pushback, treinamento. Já estamos prontos, tá 350. No 2 livre, chame pronto o ataque, está 3850. Está 3850. Boa noite, go 1973, short of 10. Clear to line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 07 knots, 1973. Clear to line up and take off, runway 10, go 1973. Thank you. Boa, está 3850 para o táxi com no 43, 3 horas e 10 alternado é, João Pessoa. 3858, táxi aprovado à direita, que é o ponto de espera para o sistema 0, ajuste no 019, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, 3858, com roupa. Livre táxi para o passar da 0895, quando pronto, está 3850 por semana. Boa, meu chefe. Salvador, azul 2781, pushback acionamento. Parte 3 livre, chame táxi, azul 2781. Salvador, boa noite, está 3850, posso esperar pronto. Livre decolagem 10, venta 1, 10 grau, 08 mais. Livre decolagem 10, está 3850. Azul 2781 para o táxi, PAB 66, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. 3 horas Salvador, por gentileza, somente PAB? 612 a 612, 66. PAB copiado, Azul 2781, táxi aprovado. Parte 3, parte principal, Índia, ponto de espera pistando 0, ajuste no 019. Ponto de espera quando pronto, chame torre 118 decimal 95. Azul 2781, tem bom voo. Espera só um pouco. 3858, decolando 38, chame o controle. 19.35. Salvador, boa noite, ajuda 781, próximo ao ponto de espera pronta. Cazul 2781, livre decolagem, 10, vento 10 grau 08 nós. Autorizado decolagem, pista 10, ajuda 781. Takes information for back is the current one to Sierra Bravo Foxtrot Cholula, have flight level 370. Already approved, the rear red is copy. Okay, go on, 1096 is clear to Sierra Bravo Foxtrot Zulu by flight plan route, flight level 370. After takeoff, runway 10, left turn on MOMA departure, Mike Oscar departure, and Frochi transition, Froti transition, Foxtrot Romeo Oscar Tango India position. Frequency of Zulu departure 109.35. Squawk 5101. Call 1096. Okay, copy, please, Mike Oscar, Mike Oscar. Sure, sir, it's Mike Oscar, departure, MOMA departure, and Fritchie transition. Foxtrot from your Oscar Tango India transition. Okay, go 1096, copy. Fortaleza, Serra Bravo, Fox 0670, flight plan. After departure, runway 10, turn left. Mobile, departure, Mike Oscar, Mike Oscar, after the first transition. Departure 1135, 5101. 5101, your readback is correct, 1096, on 109er. Call me ready for push and start. Yeah, you're Dona decolado aos 4-1, controle Salvador 19.35. 0.35, até a volta 2781. É. São Gonçalo, alternado 0300155, é isso? Afirmativo, 631. Obrigado, no número 310, táxi aprovado via parte principal Índia até o ponto de espera que está no 0, destino 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 198, decimal 95, o número 310, tem um bom voo. So 1096 request, pushback and setup, stand at 09. 1099, clear for push and start, call me ready for taxi, go 1096. Clear for pushback, setup, and go for taxi, 310, autorizado, decolada 10, vento 1010 graus, 08 nós. Decolagem da 1096 request back instructions 172 aboard 3 hours 5 minutes in turn stay versus Star Bravo single echo. Copy that, 1096 taxi approved by main apron in India. This is holding point for New 10, turn 8109. At holding point for New 10, contact tower frequency 118.95. 1096, have a good flight. Salvador, 3895, informação Quebec 3895, só um minuto, cópia Guarulhos, prepare da El transição Mótiva. Da El Mótiva. Xanam 6310, decolando os 47. Chame o controle, Salvador, 119, decimal 35. 1935. Fabiano. Positivo, Leste, rotação 38, você. 38, nós se encontramos para Serra Bravo, Golfo Romeo, via para o Zuluno 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pista em Zuluno 0, primeira curva à direita, saída Zael, transição Motiva. Controle 119-35, transponder 51-07-38-15. Estado Guarulhos, 340, conforme a rota do plano de voo, Zuluno 0, decola da Capiteirão no zero com curva direita, saída da El, transição Mortiva. Transponder 5107, controle 119-35, tá 38 no 5. 5107, contingimento correto, tá 38 no 5. Chame o plano para pushback acionamento, confirme somente seu botão. Samará, tá no 3, tá 38 no 5. Criado 03. The tower go 109-6 holding point runway 10 ready for takeoff. Okay, go 109-6 maintain holding point. Maintain holding point 109-6. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 09. Zulu 4298 no solo ao 53, chame o solo, 21 decimal 1. 21 decimal 1, solo azul 4298. Salvador azul 4298 livrou. 4298, autorizado Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, azul 4298. Zero nine six and Bonnet 54. Contact departure 120 119 on decimal 35. 119.35, go 1096. Bye bye. Bye. Quadro está 38 no 5, vou chegar em questionamento no 03. Portamos 03, aprovado o posto de pé de acionamento, chegando aqui.